começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um Mundo Sertanejo no seu rádio. Você que está curtindo o nosso programa aí dentro do seu lar, da sua casa, está no seu trabalho, está no trânsito, está dando uma carona para Diego Valadares? Muito obrigado pelo carinho, viu? Mundo Sertanejo é música, é alegria no seu rádio. Desde já um abraço carinhoso a todos os nossos diretores, nossos programadores, nossos locutores de toda a nossa rede de rádio. Sintam-se todos abraçados por Diego Valadares, por todos nós aqui do Mundo Sertanejo, da nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. E claro, você ouvinte do Brasil inteiro que está sintonizado, você sintonizado em toda a nossa rede de rádios. Muito obrigado pelo carinho, viu? A você, internauta, que acessa o site e ouve nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo, o nosso abraço carinhoso. Vamos em frente? Mundo Sertanejo está no ar e Victor e Léo abrem o programa cantando novo sucesso, O Tempo Não Se Apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda. Maravilha, maravilha, vamos em frente. Um abraço, meu amigo Maione Souza, em Montes Claros, Minas Gerais. Ele disse que não perde o programa, muito obrigado, viu? Maione Souza. Meu amigo Alessandro Nogueira, em Guarapari, no Espírito Santo, sempre interagindo comigo no Facebook.

Maravilha, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Meu amigo Newton Vieira, diretor da Goiânia Web Rádio, em Goiânia, na capital de todos os goianos. Um abraço, viu? É o nosso amigo Newton Vieira e todos da equipe da Goiânia Web Rádio, aí em Goiânia, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, a todos os nossos ouvintes aí de Goiânia, do Estadão de Goiás e do Brasil inteiro, né? Muito obrigado. Meu amigo Altair Araújo, em Presidente Venceslau, São Paulo, também sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. A minha querida Kate Ferreira, em Dayabira, Minas Gerais. Aí um abraço ao meu amigo Oséias Neves, né? Um beijo para Kate Ferreira, todos vocês amigos de Indaiabira, Estadão de Minas Gerais. Eles ouvem nosso programa pela Rádio Paraíso FM de São João do Paraíso. É uma cidade próxima, né? Aliás, cidade linda, linda, São João do Paraíso, onde nós temos a Paraíso FM exibindo o nosso programa. Um abraço ao nosso Valmiro Gomes, Eneilza, todos da equipe e, claro, tantos e tantos ouvintes nós temos em São João do Paraíso, a Silvana Machado, toda a sua família, a Nath Pereira, a Lidiane Souza, enfim, todos vocês amigos aí de São João do Paraíso, muito obrigado, viu? De Indaiabira e toda a região. Um abraço, muito obrigado. Daqui a pouquinho vamos receber esse grande astro da nossa música, fazendo sucesso Brasil inteiro, sempre aqui no Mundo Sertanejo com a gente, Jota Neves, daqui a pouquinho no programa, viu? A todos os fãs do Jota Neves, fiquem atentos, daqui a pouquinho ele falando ao vivo com a gente aqui no Mundo Sertanejo e agradecendo a todos vocês pelo carinho e, claro, cantando, né? Ao som do viola traz para vocês hoje essa música que é linda. Os meus amigos Berlim e Carlos Royce cantam Canoa Velha. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Pescar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Vamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar meu amigo Wanderson Assunção, aí em Parnaíba, no Piauí, ligado no nosso programa. Aí meu amigo Gilmar Garcia, em Condeúba, na Bahia, os amigos da Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, exibindo o nosso programa aí em Condeúba, no Estadão da Bahia. O Gilmar Garcia, locutor, um abraço a todos da equipe da Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, em Condeúba, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Valeu, Gilmar Garcia, cabra danado, sempre interagindo comigo no Facebook aí, muito obrigado, viu? Como disse antes, agora vamos bater um papo com o meu amigo J. Neves, sucesso Brasil inteiro, aqui através do nosso programa Maço Mundo Sertanejo. Ei, J. Neves, seja bem-vindo, meu amigo! Ô, meu amigo Diego Valadares, tudo bem? É um prazer muito grande aqui com você, batendo papo com o povo todo o Brasil, né? O Mundo Sertanejo, um programa que está no coração do povo brasileiro. E você está apaixonado, hein, rapaz? Está inspirado. É. Ô, J. Neves, que satisfação receber você novamente aqui no Mundo Sertanejo. Toda minha. Olha, falando de coração, eu fico com saudade, rapaz, porque você sempre passa por aqui e bate um papo com a gente, e os nossos ouvintes gostam muito, porque eu recebo muito pedido musical lá no Facebook, também no site. Toca J. Neves aí, o avião. O avião tá rodando. O avião decolou, né, J. Decolou, Neves? Graças a Deus. Eu fico muito feliz porque a gente toca suas músicas com muito carinho e você merece todo o nosso apoio. Você muito batalhador, é um ser humano bacana, canta bem, a sua voz é muito agradável, as suas músicas são muito boas. Parabéns, tá, meu amigo? Sucesso. Muito obrigado, merecedor. Meu amigo. Diego, você sabe que eu sou seu fã também, você sabe disso, né? Obrigado, irmão. Eu quero agradecer pelo apoio, você sempre tem me prestado, o pessoal da equipe aqui, da emissora. O seu programa é um sucesso e eu estou feliz por estar sempre junto contigo. Muito bem. O Edelson Moura me disse em off que o Mundo Sertanejo é o programa, é o segundo programa da rede. É, né? Um sucesso. Então isso me traz mais responsabilidade e me deixa muito feliz. E serve como uma injeção de ânimo para continuarmos ainda esse trabalho simples, com muita seriedade, pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa, né? Isso é ótimo, fazendo isso é bom. Nosso programa Mundo Sertanejo. J. Neves, vamos cantar um dos seus grandes sucessos? Vamos, essa música que nós vamos tocar agora, O Avião, música de minha autoria. Todo mundo já canta, né? O pessoal Brasil canta. Inteiro já canta com você. Eu fiz um show aqui em Brasília semana passada, bastante, um público grande, e o pessoal já está cantando O Avião, olha só. Linda, linda canção. Eu até brinquei, olha, gente, não deixe meu avião cair, não. Deixa tá certo. Canta O Avião, J. Neves. Thank you. avião. Me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar? Matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Ouvimos esse grande sucesso aí na voz do meu amigo Jota Neves. Meu irmão, essa música é a autoria sua mesmo. Né? É, Diego, essa música é minha autoria. É a música que eu compus, né? Eu tava passeando. De repente, um avião, gostei do avião, e falei assim: vou compor uma música falando um pouco do avião, né? Sempre interessante fazer uma coisa diferente. Sim, sim, isso é muito importante. Aí eu compus. Com certeza, você compõe muito bem, canta muito bem. Obrigado. Como disse antes, a sua voz é muito aveludada, viu? Obrigado. Parabéns, meu amigo. Fico feliz com isso, sabendo disso. Olha, e tem quem está curtindo nosso programa, aliás, não só ela, como centenas de ouvintes na linda cidade de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, pela Rádio Tropical FM. Opa, grande um beijo para todos os ouvintes, Milan, né? Ao Ricardo, a Marlene, a Isa Torres, todos os locutores da Tropical, a nossa querida Dagiane Oliveira. Dagiane, um beijo no seu coração e um beijo no coração de todos os ouvintes aí, viu? Exatamente. A Márcia Fariz, a Patrícia Maera, o Gorete Diogo, Quinca, a Doralissa, a Toinha, a Kekel, a Rainara, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. A mocinha com seu maridão, né? Olha, e que maravilha, né? O Edgar com a sua esposa, enfim, todos os nossos amigos aí dessa linda cidade e as cidades vizinhas, Presidente Médici, inclusive, ouve o nosso programa pela Tropical FM. Um abraço a todos vocês e de Presidente Médici, cidade próxima a Santa Luzia, no Estadão do Maranhão. Olha, Maranhão, quero mandar um abraço para todo o Estadão do Maranhão. Eu gosto muito do pessoal do Maranhão, pessoal, sim, bacana, sempre. E lugar de mulheres bonitas. É parabéns verdade. vocês e mulheres. E nós temos muitas e muitas rádios em várias cidades no Estadão do Maranhão exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os amigos de Maracassumé, de Porto Franco, Rádio São Francisco FM, o André Chaves, o Valdir Chaves, a todos vocês aí da São Francisco, em Porto Franco, muito obrigado, em Zedoca, em Fortaleza dos Nogueiras, Paula Tagma, Rádio Cidade FM, enfim, o Estadão do Maranhão também, exibido o nosso programa, e a gente tem centenas, milhares de ouvintes aí por todo o estado. Muito obrigado. É isso aí, Diego. Olha, eu quero mandar assim, um abraço de coração aí para nossos queridos amigos e ouvintes de Aciara, Goiás, Posto Goiás, São Domingo, de Vinópolis, né? Mandar também um grande abraço pessoal dali, daquele do entorno, né? Sim. Que curte o seu programa bastante, inclusive Posto, né? Maria José, um grande abraço. Maria José, a Carol. Nós temos em Aciara a Rádio Nova Dimensão FM. Isso, um abraço para a turma. Luciano, o Vilmundo, todos da equipe da Nova Dimensão em Aciara. A gente andando mais um pouquinho, chegando a Simolândia, nós temos Simolândia. A Rádio Líder FM. Alô, pessoal do Líder, um abraço do Jota Neves. O Gilmar Souza, a Rayane, todos da equipe ali que ouve o nosso programa, o pessoal de Alvorada do Norte, toda aquela região. É isso aí, ó. Inclusive o pessoal está curtindo o seu programa, nosso querido amigo Ervânio, né? Ervânio tem a rádio Aliança, né? Rádio Aliança FM, em Minas Gerais, ó. Um grande abraço, esqueci o nome da cidade que você me curte. Exato. Está tocando J. Neves bastante. Um grande abraço para você. Maravilha. Em Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Vamos em frente. Ai, que saudade. Mais um sucesso. Essa música mexe nos corações de quem está apaixonado. Os apaixonados. Ai, que saudades. Canta, J. Neves. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegui esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama é difícil esquecer, e essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfumes Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Ligação Nacional. Estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo mais uma vez aqui com muito carinho, Jota Neves, cantor de sucesso que o Brasil gosta, o Brasil ama. Minha querida Miriam Teixeira, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Um abraço ao Alan Sérgio, da Rádio ABC Shalom FM, e também os amigos da Rádio Tropical FM, aí de Cuiabá, que exibe o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Minha querida Simone Rosa, em Salinas, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Cultura FM. Um abraço ao Almir Clambuchar, o Bruno, todos da equipe aí da Rádio Cultura FM, em Salinas, Estadão de Minas Gerais. O Diego. Jota Neves, meu amigo. Pô, Diego, pois não, meu amigo. Olha, eu quero mandar um grande abraço à nossa querida amiga Vânia Rocha em Pouso Alegre. Sim. Quero mandar um grande abraço de coração para minha fã, que ela diz que adora o Jota Neves, a Irene aí em Pouso Alegre. Irene, um beijo no seu coração, minha querida. Você é uma fã que sempre está junto ali no Facebook. Olha, amo você de coração. Beijo no seu coração, viu? Tá bom, minha querida? Maravilha. Vânia Rocha, um beijo pra você, minha querida. Todos da equipe da 90.9 FM, Pouso Alegre, todos os nossos ouvintes. Vânia Rocha, uma das grandes comunicadoras do Brasil. Qualquer momento, né? Vamos cantar lá, né, Diego? Com certeza, estaremos lá pessoalmente. Jota Neves, essa música, Mãe... Meu amor infinito. Eu fiz pra minha mãe, viu, Valadares? Eu pedi minha mamãe muito tempo atrás. Que Deus a tenha, né? E eu ainda era garoto. Aí, de repente, só agora que eu vim compor a música pra minha mãe. Apesar de ser tão curta, mas uma música realmente que toca no coração de quem está apaixonado. Tá certo. E solitário também. Maravilha, meu irmão. Canta, Mãe, Meu Amor Infinito, Jota Neves. Amanhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Amanhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Muito bem, muito bem. Ouvimos aí mais um grande sucesso do cantor Jota Neves, hoje com a gente aqui no Mundo Sertanejo. Jota Neves, Para contratar os seus shows, os nossos amigos que estão tratando o Brasil inteiro, você faz o show romântico, dançante, qual o telefone, redes sociais, fica à vontade, meu amigo. É isso aí, Diego. Olha, pessoal, quem quiser contratar o amigo J. Neves e banda, é 61-3302-3163. Repetindo, olha lá, 61-3302-3163. Se você quiser ligar no celular, é 8512-1433. Aí você me leva para o Brasil inteiro. Tá bom? Maravilha. Contratar o J. Neves. Repetindo de novo, né, Vada? Repetindo. Pegou o caderno, papelzinho, 61-3302-3163. 3302-3163. Isso. Ó, beijinho para Márcia, minha amiga Márcia Neves. Márcia Neves, Gomes Neves, né? Sim. A Márcia Gomes, em Primavera do Leste. Primavera do Leste, fã. É isso mesmo, né? Olha, minha amiga, um beijo no seu coração, você é um amor de pessoa, viu? É uma das milhares de fãs que você tem pelo Brasil inteiro, né? Eu fico feliz com isso, viu? Muito feliz. Aí no Estadão do Mato Grosso. Mato Grosso. Márcia, um beijo pra você. Ô, J. Neves, e nas redes sociais, Facebook... J. Neves é o Facebook, você pode acessar o Facebook, é J. Neves Neves, a letrinha J. Neves, mais tracinho Neves, tudo junto. É fácil. É fácil. Muito bem. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, continue aí abrindo as portas para o seu sucesso, que Deus ilumine a sua carreira, a sua vida sempre, viu? Ô Diego, muito obrigado a você, todos os ouvintes de todo o Brasil, eu quero agradecer também todas as emissoras de rádio que estão realmente apoiando o J. Neves, tocando minhas músicas. Eu fico com o coração cheio de amor para distribuir com todas as fãs do Brasil inteiro. Olha, beijão no coração de cada um de vocês. Valeu, J. Neves, meu amigo. Sucesso, irmão. Volte logo, hein? Volte logo. Não demore. Novo sucesso. Tudo foi só ilusão. Canta, J. Neves. Foi você quem mandou me avisar que vai sair da minha vida e não vai voltar. Não tem nada, não. O mundo dá tantas voltas, quem sabe uma delas você vai cair em minhas mãos. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora,